Roça da Saudade. Vocês, DJ do Máximo. Vamos começar, Caribe. É dois, um passo mil pra trás. É dois, um passo mil pra trás. É dois, um passo mil pra trás. É dois. Vamos começar assim, ó. É dois, um passo mil pra trás. É dois, um passo mil pra trás. É dois, um passo mil pra trás. E joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Bora pra cima, DJ Tom. Aí, DJ Tom. Solta, solta! Vamos começar! Um, dois, três! DJ Tom! Tom, dom, dom, dom, dom, dom. Meu trago, eu vou cantar, vem aprender, vem dançar, amor. Eu vou te ensinar. Máximo! Meu trago, eu vou cantar, vem aprender, vem dançar. Eu vou te ensinar. Dá-lhe, Tom! Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te... Alô, equipe, coro com coro! É um, é dois, um passinho pra trás. É fácil de aprender. Girou, não para mais. Ei, você, pega minha mão no meio do salão. Eu vou te ensinar. É um, é dois, um passinho pra trás. De aprender, girou, não para mais. E aí? Outra vez, girou, não para mais. Outra vez, girou, não para mais. DJ Tom, vamos dançar, Caribe, vamos dançar, convidou, o Alon chegou. Ela sempre vai me levar por um caminho, um lugar que ainda possa me ter. Uhul! Ela teve meu coração, a minha louca paixão, o meu amor todo seu. E aí, Mari? Que vai me levar. Ela está no som, Josias, que ela dá valor, fala pra mim! Luxuosa, carroça da saudade. A minha louca paixão, o meu amor todo seu. Mas ficou... E aí, Leandrinho? Seu grande amor também aqui com a gente. Meu amigo Edson de Curuçá. E aí, Edson? E toda a galera? Os Silas do Atalaí estão aqui. Mas sorriu. Beleza. A minha paixão me negou. Seu amor, hoje por ela não sinto nada. E esquece em cima da carroça. Alô! Porque de repente você me disse um adeus. De repente você... Carroça fecha também, tá na área! Só, não sei porquê. E o que que ela fez? Me magoou, meu coração você quebrou. E me deixou tão triste assim, sem ter você. E que me bicha! Aí do Tapanã! Que te ofendeu. Me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu. E vai dançando, e vai dançando, e vai dançando. Alô, fugitivo, bora botar pressão aí nesse camarote! Bora botar pressão! Bora botar pressão! Dá-lhe, DJ Tom! Aí, DJ Tom! Solta, solta, solta! Um, dois, três! Dom, dom, dom, dom, dom! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tem festa no Mormaço, show no African Bar. Segura! Lá no Bora Bora o pagode vai rolar. O brega corre solto no olê olá. As meninas no Lapinha dançando de calcinha. E amigo Marcinho Bala, isso aqui com a gente. Ativa, agita. E aí, ferro! Artistas no xodó. Olha o ferro, hein, galera? Loura de luxo! A noite vai ser boa e tudo vai rolar. Tu rola. Olha aí os dançarinos aí do asfalto. Está. eu disse aqui, eu tiro o Curuçá pra bicho neto mecânico. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, sonho, rubi. E as carroceiras da saudade também. Na madrugada rolando um brega, Tupinambá, pop, sonho, rubi a tocar. E os futichimos e também as luxuosas. Alô, Selma! Uou! DJ Tom! Vem de muito longe, me deixa louca. Pantera, o cara queria ver eu tocar, né? Meu americano me faz flutuar. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Meu cabelo loiro, pele de seda. Meu amigo Silva da Marambaia, hoje ele tá meio assustado. Não te amistrou, viu? Que o doido chegou! Alô! E o Silva da tá lá espocando tudo! No verão que vem, todo eu quero te encontrar. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra cá. Amigo Chapo Rei do Camarão Rosa! Alô? Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like your life, you great for me. My baby, I love you. Me dá só um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like your life, you great for me. My baby, I love you. É pra dançar, cara, hein, bicho? Empresarinho tá na área. Um abraço pra você. Você é minha gata, você é minha paixão. Eu te quero nos meus braços, bem no meio do salão. Vem minha tchutchuca, vem com o seu filé. Mexe, mexe com jeitinho, mostra tudo que tu é. E vai dançando, bora dançar, bora dançar. Caribe Show quer dançar, tu. Caribe Show quer aquela batida, aquela batida. Bora na pressão, bora na pressão. E vai girando o Caribe Show e eu quero girar. Gira, gira, gira. E aí, Delano? Silva da Marambaia contigo. Dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, dom, máximo. Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Te desejo mil felicidades. É de coração, é pura verdade. Merece ser feliz com outro alguém. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo. seu jeitinho era carinhoso quando só você chamava. E os nossos badaladores estão aqui! Agora o que me resta é encontrar alguém que tem as qualidades que você tem, que a família dela não se envolva com romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Era isso que vocês queriam, é? Então toma! Meu parceiro David dos Fanáticos! Parceira Gatina, aniversário do DJ Tom Máximo. Se prepare que vai ser muita pressão de equipe. Vai ser muita pressão. Um, dois, três. E vai dançando. E vai girando. Gira. Fecha, vai pra cima! Alô! Vamos lá curtir, é isso que interessa. Porque a carroça é festa. Vamos lá curtir, é isso que interessa. Vamos lá dançar, porque a carroça é festa. A carroça tá saudade de segunda a domingo. Eu gosto de ver o Tom Máximo subindo. E agita um povão, mexe com a galera. Junto com a equipe, a carroça é festa. A carroça é festa. Vem, vem dançando, vem fazendo caqueado. Na carroça da saudade, você faz esse gingado. Meu parceiro Baixinho Dinha, e o Didi, o Antônio de Luxo. Na saudade, você não fica sozinho. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Vem dançar, a carroça é festa. Vem curtir, a carroça é festa. Dança assim, DJ Tom. Vamos lá, Lucio. Isso é só uma pré, né? Isso é só uma pré do aniversário do homem do alô. Alô. Parceiro Ferro! Alô, Ferro, aqui você tem moral! Alô! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Pois eu ainda chego, mas vou além. Bem, já já ele partiu a Baitetuba! A cada dia que passa eu fico louco por ti. É. Meu bem, meu amigo Neto Mecânico! Pois bora, Neto! Eu chego, mas vou além. Chega mais perto, meu bem. Meu amigo Fernando Dançarino, ele dá valor. E o Chivo da Salaia também estão aqui. DJ Tom Máximo. Meu amor, é dia para nós. O sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. Em uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Gerindo Oxaldi, tá na área! É, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Mas assim, olha o DJ Tomate Digital aí de Santa Isabel. É que você quer. Um abraço. Dizendo que é tão bonita. Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer? Dizendo que é tão bonita. Meu amor, libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Eu sei que você tá afim. comigo ela não quer. Não quer, não quer, não quer. De jeito nenhum, e ainda diz que é mais assim. Aplica. Coro com coro. O que é que você quer ser? Ele vai estar no aniversário do homem do aluno, dia 12 de janeiro. Aplica. O que é que você quer? O que é que você quer? Especificíssimas Luana e Celina e aí, Sete. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela está assim. Lúcio CD! Seu áudio é aqui! Essa vinheta é maldita! Quando me fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Calma, outra! Olha, olha o salão, o bar tá vendendo! Tom. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega assim que lambada. Alô, Bahia! Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Leandro do carro, será de você, você e eu! Amazonas. E aí, Wanderson? Será que hoje tu vai atrás? Uhul! Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. Olha, já tem CD aqui do Frangina. Na mão do maluquinho. Quem amo. E aí, Japilha? Sei que às vezes eu falhei. Em sua vida quase sempre estava. Tem que botar o nome aí nesse trio aí, hein? Pra que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Vou providenciar isso. Não me ligue nunca mais. Não quero ver-te, eu saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer. E a galera do Maranhão em peso. Meu amor não vai passar. Mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida não vou mais estar presente. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Jazinha! Amigo Miro, Lolo Solitário tá aqui! Um abraço aqui no Tom! DJ Tom Máximo! Bora, Caribe Show! Agora eu sei porque ele é rei, é o melhor do Pará. Uhul. Quando ele voltou, assumiu de vez. Não era pressão que vocês queriam! Mas a tribo vem pro Tupinambá. Treme terra do Pará, a curtição de DJ Toninho faz, e agora o rei vai tocar. DJ Dinho, no andar sonoro. DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. aviso. Galera, é pra colocar a galera pra dançar aí. Aniversário aí. O tom vai ser 10 garrafas de uísque, 5 empresário Igor e 5 aí dos Silvas do Atalaia. Vai ser show! Aí de dentro, solta som! 1, 2, 1, 2, 3! Lúcio CDs. Gera. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Troco couro. O seu olhar é. É igual quando eu te conheci. Minha filha, o que é que o senhor me fez? Me traiu. De novo. O meu jeito de amar. Mas sei que eu vou lutar. Mega stops! Mega stops! É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. Oh, mais tops! Isso é aqui! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. E o seu olhar. Pega stop, é isso? Igual quando eu te conheci. Me traiu. Filha, é cruel. Meu jeito de amar. Vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim. É o mais chico do empresário. Empresário, empresário Alexandrinho. Aliás, o Alexizinho, o rei aí da bike. É. E dançando. Vamos dançar, bora. Caribe, dança. Dança pro papai. Dança pro papai. Dança. Na escola, você dançava assim. Assim. Minha amiga Shirley. Essa é seguidora velha guarda do Homem do Alô. Alô! Não consigo prestar atenção na aula. Não suporto mais o... Calma, Loura, olha esse homem. Me distraio, fico olhando pro lado. E o que faço sai tudo errado. E as meninas da metrópole! Não consigo me ligar. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda. É do soberano, meu irmão! Dizem que eu tô estranho. Meus colegas se afastam de mim. Bora, baixinho, vai que é tua. Eu não posso falar, tenho medo. E ninguém pode descobrir meu segredo. Se vou te esquecer, eu só penso em você. Desde a hora em que eu te conheci. Esse amor é a coisa mais linda que eu já senti. Olha, tu tá aí, desgraçado. Doce beijo. Você me deu. O assessor Mick está aqui também. Beijo, ao lado aí da motoqueira. E ele vai pra baita. Doce beijo. Você me deu. Doce beijo. Você e eu. Doce beijo. Quero te amar. Tem músicas que, na verdade, quando toca, a galera lembra das épocas. E essa aqui você vai lembrar. Quer lembrar? Tu quer lembrar? Então lembra aí, ó! Feliz aniversário, Raul, sempre na carroça! DJ! Eu te esperei, amor. Só sozinho no meu quarto aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão. Bora, preciso encontrar uma solução que me convencer de que agora estou só. Dom, dom, dom, dom, dom. O showman da saudade no Pará. O DJ que deu o seu alô para todo o Brasil. Alô! Chegou a hora da saudade, né? Pra dançar gardinho, vai! Vem dizer pra mim, quero te escutar. Sua voz macia. Isso é pra você largar o balde de cerveja em cima da mesa e olhar pra primeira gata que tá ali de touca e chamar ela para me dizer e levar ela pro salão, né? Que meu coração. Aí tu olha da tua mesa, olha pra ela e diz assim, ó: vem! Então vem, como um passarinho, vem me dar carinho. Gerente aí do Ni e do Rei dos Controles, o Soto da Grande Saia. Alô, Soto! Vem me dar carinho, quero te amar. Doce mel, escuta o que eu te falo. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim. Juvenil do Kiko da Pedreira, um abraço pra você. Se disser que não, vai desperdiçar. É o Jorginho que tá ali. Essa linda emoção. Alô, Jorginho. E é a emoção. Toda equipe Mega Shopping. Deixe escapar, eu sou uma chance em mim. Olha, fugitivos! E olha, eu quero o vídeo aí de todos os fugitivos pro meu aniversário, confirmado! Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Está na penumbra, tem champanhe no gelo. Preparei com carinho música suave, as nossas preferidas. Nessa primeira noite, quero esquecer da vida. Fiz um mundo de sonhos pra me esperar. Tudo está preparado, só falta você chegar. O coração está acelerado, o meu corpo inteiro está tremendo de vontade. Caiu na brecha. E desejo, desejo louco de te amar. Só está faltando você chegar. Aí, baixinho! Só está faltando você chegar. É pra não parar de dançar! DJ! Nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Para, David! O que eu falo, você? Meu parceiro David dos Fenés, que ele dá valor aqui no nosso animal. E diz que eu sou um estorbe, que eu tenho outro alguém. Diz pra que o pai é que eu faço. Que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode crer. Confesso que errei, foi sem querer. Nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um snob, que eu tenho outro alguém. Diz pra mim, amigo Alando, eletrônica massa. Está aqui também com a gente, um abraço! Eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. É meu mundo, pode ser. Confesso se errei, foi sem querer. Confesso se errei, foi sem querer. Anderson e essa primeira dama é da Ceia do Cachanê. Disseram que você nunca esqueceu de mim. DJ Tom, eu também estou sofrendo. Que saudade, estou morrendo. Meu amor, volte pra mim. Eu soube que você chorou. Deixa eu falar um pouco aí do chute certo, meu parceiro Nilson. Fechado o clube do Alô e fechado aqui na carroça. Chute certo, Alô Nilson. Todo mundo agora é chute certo. Pode fazer sua aposta. Tá todo mundo fechado. E amigo Renan da RW Multimarcas. Aí Renan. Alô. E a Boutique. Sempre ligado em você. Meu parceiro Anderson, um abraço pra você e a galera da RA Boutique. Paixão, paixão.

batizaram aí o hino dos Silva. Alô! DJ Tom! DJ Tom! Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece, e aí, Amanda? Que não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo a sua extremoção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Atenção, garçom, desce um balde de cerveja aí na mesa do Rei da Dourada do Veropa. O teu calor é fogo que acende fogueiras em mim. Fora em teu corpo, o que me faz dizer sim. Seja amanhã, seja tarde, noite ou madrugada. E aquele sol? O sol derrete minha resistência. DJ Tom, tens o desejo do amante no corpo do amado. Por ti sofro sempre carência. Tens o desejo do amante. E aí, parabéns, Neto Mecânico! Por ti sofro sempre carência. De novo! Já tô com 1 milhão de arrocha, mas não vou tocar. Mais 1 milhão de arrocha. Meu amigo Fito, calma, babuíno, não te amestrua. Tá nervoso por quê? O seu calor é fogo que acende fogueira. Vito Daniel, lá de Curuçá. Mora em teu corpo, e a galera de Marituba. O que me faz dizer sim? Seja olha uma rocha. Manhã, seja tarde, noite ou madrugada. Teu sol derrete. Antes de a sua patroa. Resistência. Hoje é ela que comanda. É. Tens o desejo do amante, do corpo do amado. Por ti. Tens o desejo do amante, do corpo do amado. Por ti, sofro sempre carências. Agora a sua saudade é de luxo. De luxo! Manda 007. Pensando bem, você se merece. Mas a sua história não vai acabar bem. Pois aqui se faz, aqui se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela.

nunca ia te perder. Mickey Assessor e a motoqueira ao lado. Espero outro dia pra te ver aqui, de um jeito tão carente. Gordo, cara de tartaruga. Transparente, se agarrando em mim. Olha, Jorginho! A vida vai passando e tudo é tão. Pega chope na área! E aí, Mari? O pranto no meu rosto é temporal. Na moral. O vinho que embriaga é o pão de cada dia. Calma, não te amestrua aí no banheiro, viu? Eu era tão feliz, juro, eu não sabia. Tá, cadê o franjinho, hein? Tá na iada. E nada é mais difícil que viver sem ti. Fazendo aquela cozinha. Deixa eu dar uma olhada pra ver como é que tá aí. Ah, meu pergunta por ti. Tu não entra no Japão. Sei onde está. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Por isso, né? E nada é mais difícil que viver sem ti. Cacá. Sofrendo pela espera de te ver voltar. Ei, franjinha! O frio no meu corpo pergunta por ti. Sai dessa vinheta. Acaba o relacionamento. Se não tivesse ido, eu era tão feliz. Você se apaixona. Top Love, amando e arrochando. Vai, Delano. Arrocha essa parada. Vem a perder pra uma amiga. Olha aí, ó. Tava bom demais pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. Valeu, David! Tava bom demais. Alô? Pra ser verdade, como diz o ditado. Tudo que é bom dura pouco. Quando é esmola demais, o santo desconfia. E logo vem o sufoco. E ela diz, vai. Mas você ficou com minha amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela, que eu tô procurando um namorado novo. Mas você ficou com minha ex-amiga. Se eu te der uma chance, vai fazer de novo. Vá pros braços da cadela, que eu tô procurando um namorado novo. Sabe por que ele foi pro outro braços? Ele vai dizer agora! Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Bradson, eu havia sido tão mal assim. De cruzar pra mim. Pra quê? Pra mim. Coro com coro. E tudo ficou tão claro quando eu percebi. As meninas da metrópole. Que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Lúcio Cedês, seu áudio é aqui. Sei, tudo vai e passa, e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. O maior fenômeno do Pará, luxuosa carroça da saudade da Ilha do Marajó.